Panorama Agrícola para 27 de setembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de Lua Nova, hoje 27 de setembro, este é o Panorama Agrícola. O Eduardo Maier na mesa de som envia para você o seguinte ditado: recordar é viver. Confira as atrações desta terça-feira aqui no Panorama Agrícola. EPAGRE realiza em Tubarão um seminário de pecuária de corte. E Santa Catarina aprende com a Europa métodos sanitários para desenvolver a aquicultura de primeiro mundo. É hora das notícias. Nesta terça-feira, dia 27, a EPAGRE recebe a medalha de mérito do sistema CONFEA-CREA 2011. A condecoração homenageia a empresa por serviços prestados ao país nas áreas social, ambiental, econômica e agrícola. A entrega da medalha hoje será realizada na cerimônia de abertura da 68ª Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que ocorre até sexta-feira no Centro-Sul, em Florianópolis. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com Marcelo Tubino Bortolan, médico veterinário da EPAGRE em Tubarão. O assunto é um seminário de bovinocultura de corte, que ocorre nesta terça-feira, 27 de setembro, em Tubarão. Qual a ideia, qual o objetivo, Marcelo Bortolan, desse seminário? Bom, o seminário, a princípio, ele é para incentivar a bovinocultura de corte, né, a pecuária de corte na região litorânea do estado de Santa Catarina, né? Porque nós vimos assim que a região litorânea ela tem, é uma região propícia para pecuária de corte. Está na cultura do pessoal já há muito tempo, o pessoal do litoral, principalmente o açoriano, ele cria gado de corte, né? Então ele tem essa identificação com a pecuária de corte, o produtor litorâneo. E as pastagens, no geral, essas pastagens da área litorânea são de boa qualidade. Então, a ideia é melhorar a qualidade não só da pastagem, como também do gado bovino, da genética, né? E trabalhar principalmente a questão de produção de bezerros de qualidade, melhorar a genética para a produção de animais de melhor qualidade, uma vez que não adianta nós querer competir com os animais, com os produtores da região sudeste e centro-oeste do país, que são grandes produtores de animais zebuínos. Então, nós temos que investir numa produção de animais de melhor qualidade, com uma melhor carcaça bovina, né, para nós termos, agregar valor a esses animais. Também nós temos saindo em Imbituba, né, um quarentenário para exportação de bezerros vivos, e esse quarentenário com certeza vai ser um excelente mercado para produtores de bezerros. Porém, o pessoal que vai importar esses animais, que a ideia principal é, se eu não me engano, é a exportação desses animais para a Europa, principalmente para a Itália, eles exigem que sejam animais com carcaça melhor, que tenha sangue europeu em cima. Então, a ideia é incentivar isso aí, a produção de animais com uma carcaça melhor, né, qualidade de carne e também vislumbrando esse mercado europeu. Correto. Aí no sul do estado, a bovinocultura de leite está em expansão. A pecuária... A pecuária de corte também. Também. Também. Nós temos a bovinocultura de leite, que ela é mais acentuada, assim, a atividade de bovinocultura de leite mais acentuada nas áreas de colonização alemã, que seria no principalmente no Vale, né, no Vale do Braço do Norte, em São Martinho, Armazém, Fortuna, Braço do Norte, São Lugero, Santa Rosa de Lima. E nós temos a pecuária de corte mais, sendo uma atividade mais importante na região mais próxima do litoral mesmo, ou seja, em Laguna, Tubarão, Imaruí, Paulo Lopes, Sangão, Jaguaruna. E esse evento do seminário de bovinocultura de corte, também nós pretendemos estar convidando produtores da região de Araranguá e de Criciúma. Bem, será apresentado também o projeto Pecuária Sul? Isso, vai ser apresentado esse projeto de pecuária sul, que vislumbra justamente isso aí, dar um apoio a esses produtores, né, na pecuária de corte. Nós já temos um grupo formado de pecuária de corte, onde a gente se encontra mais ou menos a cada 2 meses, esse grupo se encontra, tem em torno de 30 produtores, e esse encontro acontece nas propriedades, né, em uma propriedade ou outra, onde a gente faz a troca de experiências, né, entre esses produtores. Cada produtor apresenta o que, que ele faz na sua propriedade, né, e depois a gente sempre acaba discutindo algum material técnico, né, para a pecuária de corte. A produção de carne de tubarão em região tem sido vendida para onde? Geralmente pequenos frigoríficos locais. Porém, o que a gente tem na região é que não tem o atendimento da demanda de consumo, né? O que acontece? Entra muita carne de fora, né? Que vem dos estados da região sudeste e centro-oeste. Marcelo Tubino Bortolan, médico veterinário da Ipagre em Tubarão, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o seminário de bovinocultura de corte do sul de Santa Catarina, neste dia 27 de setembro, no centro de treinamento da Ipagre, o Setuba, em Tubarão. Marcelo, obrigado pelas suas informações. Ok, muito obrigado, Mauro. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Ipagre com você até debaixo d'água. Santa Catarina deseja ter boas práticas em aquicultura, semelhante às boas práticas da Europa. Por isso, técnicos do SEDAP e do CIRAM foram treinados por profissionais do Centro de Desenvolvimento em Piscicultura e Aquicultura da Inglaterra. Simon Kershaw e Carlos Campos estiveram em Florianópolis para capacitar profissionais daqui em padrões internacionais de qualidade sanitária na produção de ostras e mexilhões. A capacitação faz parte do projeto de pesquisa da Ipagre com o SEDAP e o CIRAM, que pretende classificar áreas das baías sul e norte da Grande Florianópolis, incluindo São José, Palhoça e Biguaçu, com relação à qualidade da água na produção de moluscos. Os catarinenses também vão ter condições de investigar e identificar fontes de poluição, melhorando a qualidade da água e abrindo o mercado de Santa Catarina para a exportação de ostras. O biólogo marinho português Carlos Campos, que trabalha na Inglaterra, explica agora aqui no Panorama Agrícola qual o objetivo desse treinamento realizado aqui em Florianópolis. A ideia desse treinamento é capacitar o pessoal da Ipagre para poderem fazer esses controles de saúde pública para moluscos bivalves aqui no estado de Santa Catarina. Com essa capacitação, nós estimamos que podemos estar contribuindo para reduzir o risco de saúde pública, não só para o estado de Santa Catarina, como todo o Brasil. Por outro lado, isso vai abrir portas para o mercado de exportação de produto catarinense para os Estados-membros da União Europeia. E é com vista a essa equivalência de controles entre os controles brasileiros e os europeus que nós estamos investindo nessa capacitação. Este Carlos Campos, biólogo marinho, sediado na Europa, que esteve em Florianópolis para ministrar este workshop de boas práticas sanitárias na área de maricultura. Agora o Panorama Agrícola ouve o médico veterinário do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Ipagre, Robson Ventura, sobre este trabalho que visa classificar áreas boas e de risco em Santa Catarina e elevar o padrão de qualidade sanitária dos moluscos do estado para níveis internacionais. No modelo europeu, eles têm classificação áreas A, áreas B, áreas C e áreas restritas. As áreas A, elas são áreas onde a gente tem muito pouca influência de fonte de poluição, ou quase nenhuma. Nesse tipo de ambiente, você pode produzir as ostras ou os moluscos para serem vendidos com consumo cru, com risco muito baixo para a população. Esse é o recomendado na Europa. Quando você tem uma área B ou C, você tem condições onde a qualidade de água, qualidade ambiental, não é tão boa quanto numa área A, mas também que não é o caso de que não se possa produzir molusco. Então, nesses casos, se requer um tratamento pós-colheita, que a gente fala. que seria ou a depuração, ou o cozimento, que é você consumir aquele molusco cozido, ou uma terceira opção, você fazer uma relocação. O que é isso? Você pegar o molusco de uma área que não está tão boa, colocar por um período em uma área com qualidade de água muito boa, num período suficiente para aquele molusco se equivala à qualidade sanitária do molusco produzido numa área A. Por fim, você pode ter áreas que são restritas, onde você tem uma influência de fonte de poluição muito grande, onde não vale a pena o risco de você cultivar molusco ali. Você pode cultivar uma outra espécie, de repente uma macroalga ou uma outra espécie, um outro organismo marinho. Falou aqui no Panorama Agrícola, no quadro Aquanegócios, o veterinário Robson Ventura sobre esse projeto de qualidade sanitária na produção de ostras e mexilhões. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.